aproximação, reduza a checa 3, torre 11895, nossos agradecimentos. 295, obrigado, senhor. Até daqui a pouquinho. Até. Astronomia 21, 178 a bordo, 4 horas e 20, galeão. 621, segue via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, CNH 10, no 8, novo. 28, 1895, no ponto de espera, 621, no bom dia. Sérgio Leite, Serra, atualizado, decolagem, pista 17, vento 5071. Eu preciso de uma redução de velocidade agora para 220 nós. Reduzindo 2209. Não interfere com a aproximação. Ciente do tráfego, TAM 3740. Em reserva, decolar de imediato, ou senão vou ter que aguardar o pouso do TAM. Solo 43, libera a direita, solo 2211. 2211. Solo, Salvador, boa tarde, 14207, livrando na porta de trás. 14207, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Leite, curva à direita e se posicione para a primeira passagem de marcha. Está completado, curva à direita, frente das aeronaves, para passar de baixo hoje, 02. TAM 3740, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 629, o TAM 3740. Autorizado pouso na pistão no zero, TAM 3740. Juliette Sierra, decola 43, controle no 20 desse nome. 208, Juliette Sierra. Romeu, qual é a sua proa magnética? Romeu, mantendo 086-2057. O senhor conhece Paripe no corredor? É a primeira vez, mas eu estou aqui com o GPS. Ah, positivo. O senhor tem condições de manter a proa 040 em condições meteorológicas visuais, mantendo 1.500 pés? Afirmativo. Ok, então mantenha a proa 040, 1.500 pés de altitude, para que o senhor não se aproxime do aeroporto internacional e não interfira com a aproximação ILS, Camila. Grato, eu devo falar meu. Controle, Papa Romeu, até o Juliette Serra. Papa Romeu, até o Juliette Serra, o controle. Decolou da 17, curva direita, solicita a proa de volta, Maratina 242. Helicóptero Papa Romeu até Juliette Serra, está autorizado, mantenha 500 pés devido ao tráfego. Mantendo 500 pés até o Juliette Serra, plano direto a Manati. T740, solo 45, libera a direita, solo no 211. 3740, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 6, frente de alta, prossiga. Rodeu, controle. Prossiga. Ok, à direita no continente tem algum ponto que o senhor possa identificar e informar esse controle? Ligue passagem baixa, vento no 40 graus 9. Passagem no 40 graus. de 1.500 pés. O senhor está então passando o setor de aproximação da pista 190 na boca da barra, voando sobre a água, positivo? Grato, positivo. Muito bom. Ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 184. Ação e ali é seu risco. Autorizado, 236. Duas ou mais aeronaves permitidas ao mesmo tempo, câmbio. O Golo 739, autorizado procedimento, portaria estabilizado. Positivo, a outra aeronave, controle. Acho que o não escuta. Autorizado para a direta de seleção na seção 2.500. Positivo, está autorizado. Autorizado para a operação. Lidar aqui o nosso trabalho, mas não vai decolar. Estou ciente do seu tráfego, estou ciente da passagem. Delta e Uniforme Romeu, informe se tem condições de voar visual na proa 080. Tem condições de voar visual, proa 080. Positivo, vem na proa 080 a 1.500 pés em condições visuais. Em momento algum recebemos resposta do seu equipamento transponder, acredito que ele esteja fora de serviço. Eu vou verificar quando estiver em solo. Copa Papá, Rodrigo, até Juliette Serra, informe livrando as zonas de patrão. Positivo, livre. Papapá, Papapá. Livre decolagem pista 10, vento 140 graus, 1 minuto. Livre decolagem da 10, 18, 18. 10, 18, em conta. Olimpo 02, na escuta? Escuta, por favor, na escuta. Condições de curva esquerda, seguir para o farol de Tapuã? Sim, curva esquerda agora, persegue o farol de Tapuã, o 02. Estimativo, curva de ordem de ato, por gentileza, para informação, temos um aeronave na final do 10. Utilizando o LS, gol no 739. 1 no 7, pode prosseguir para o 10. Tá bom, 1 no 1000, 02. Gol no 62, Ana Lima tem pistão no 0. Ali mantém posição na 10, gol no 621. Tiente Gol 1739, reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pouso. Para sua informação, a aeronave é a gloriosa Força Aérea Brasileira, evoluindo no setor noroeste, com curva pela esquerda, vai cruzar o setor de aproximação. Eu acredito que o senhor tem esse tráfego visual. O senhor está afastado 9 milhas desse tráfego. Por quê? Gente, porém não está visual com tráfego, gol no 739. Ok, o controle Salvador está autorizando a sua aproximação, o senhor vai checar o trem, chamar a torre 11895. O tráfego em questão está cruzando agora o final no rumo sul, a 3 milhas da capiteira, afastado da sua aeronave, 8 milhas e meia. Gente, visual com a aeronave agora, o gol 9739, vai chamar 1895. Para 18, no farol de Tapuã, que espera com curva pela direita, aguardando para a nova passagem baixa. Nós estamos em sua espera com curva pela direita, aguardando para a nova passagem do desfile aéreo, hoje, 02. 1184, decola 50, chame o controle no 208, bom voo. Bom, 208, grato, bom dia. Bom, 184. 2 Salvador, bom dia, bom, 739, estabilizando o LS Capodista. 1739, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando. Voo no 621, livre decolagem pista 10, vento 140 graus, 9 não. Livre decolagem inicial para o 621, tá no zero. Controle Salvador, gol 1184. 1184, o controle de Salvador está em contato. Radar suba sem restrições. Subindo direto para 370. 1184. Positivo. Então, 3198 é o controle. Ajuste agora no 08, desça para 4000 e voe direto Duna com 250 nós. Tanque azul, está livre para o estacionamento, chegou no ataque, seu 64. Ataque Salvador, voo no 094. Uniforme Delta, uniforme Romeu, Salvador. Prossiga, Delta Salvador. Desça para 1000 pés e voe para a rotatória Ceasa. Você tem aí o seu mapa, a rotatória Ceasa? Afirmativo. Positivo. Você vai curvar à direita agora, prosseguir para a rotatória, também conhecido como Ceasa, e aguarde transferência de comunicações. Trato, curva na direita para a rotatória Ceasa. Não interfere com a decolagem. Controle 119.8. 19.8 então, e na frente do tráfego, 1620, bom dia. Olimpo, só para informação, temos aeronave decolada com curva à direita, Olimpo. Olimpo, já deu. 1094, anulo 29. Correndo sempre para o feedback, acionamento. Vai. O Alfa é aqui alto na escuta? Agilizando o reboque até a faixa 3. O meu repórter igual a uma captura pela tela. 1184, chame 1198. 1184. Controle Salvador, igual 1184. 1184. Mantenha a saída Puca aguardando transferência com o município. Afirmo, mantendo a PUCA, aguardando a transferência, 1184. Sendo direto para o 370. Bravo Delta, Matias 090, responde passando com ele. Melhor telefase Romeu, já tem contato visual com a cabeceira 17. Teatro em Salão Meu, está visual com a cabeceira 17. Ok, prosseguindo a aproximação, chame a torre agora, 11895, solicite instruções para pouso, câmbio. Já tem falado, meu, chamar a torre, 118, solicitar a instrução para pouso. Tenha um bom dia, tá, um grande abraço. Também 140 ali, mantém pista no zero. Oi, Salvador, muito bom dia. O Delta Uniforme Romeu está na final da 1-7. Autorizado final da 1-7, reporte na vertical da Enrimar. Papel Uniforme, Delta Uniforme Romeu. Reportará. Azul 2770, controle. Azul 2770, controle. Azul. Chamei 1140 ao alinhar livre decolagem. Vento no 40 graus 9 nós. O eixo seu estimado para João Durval Carneiro. Vai passar nível 150, chando centro em 12685, alterna 125, decimal 45. 1-2-6, alterna 1-2-5-4-5, 1-2-4. Autorizado pista 1-7, vento no 30 graus, 9-9. Autorizado pista 1-7, vento 1-0, 9-9, 9-9. Da Infraero para transporte do Delta Paulo Romeu? Quantas pessoas? É, duas pessoas. Duas pessoas, sim, já vai solicitar. Xanemel no 40, decola 57, controle no 208. 208, 61 no 40. Informador da Xanemel 61 no 40, decolado com prima saída POCA. O senhor 6140, chame controle 1998. 1-1-9-8-6-1-4-0. Informador Xanemel 6140, decolado, cumprindo a saída POCA. Xanemel 6140, contato radar, suba via, saída POCA para nível 350. Via POCA para 350, 6140. Pista 0, 1895, 28 Axu, 64. 21-320. Frequência livre, Avenida Uniforme Delta, uniforme Romeu, Paulo 58, primeira direita, já foi condenado o transporte que você solicitou e a estação na frequência livre. Delta, bom dia. Gol 1739, segue Juliette, botou o quadro. Juliette 204, 1739. Então, Juliette Bravo Delta, controle de Salvador. Juliette Bravo Delta, 34 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, deixando o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Pode voar, pode voar. Número 21, passou 170, solicite diretamente ao centro na frequência 125, decima 1, antena 133, decimal 25. 25, 133, decimal mais. Azul 2770, controle. É o controle Salvador, ajuste agora no 098, desça para 5.010 e voe direto Duna para o ILS com 250 bar na velocidade. 5.010, Duna, 2770, controle Salvador. Aqui no 4 pro gol, não? Será que ela usou a mesma frequência e já vai enviar o outro destino? O avião fica parado tanto tempo, será que eles não são capazes de comunicar, não? Obrigado. É presente o dia do aviador. Se Novamente contato com o controle Ilhéus na frequência 120 decima 1. Caso receba a mensagem, acione a identificação. Para a sua aeronave, inclusive com troca de frequência. E o senhor não nos respondeu. Você está ouvindo bem? Está na área de Ilhéus. Chame Ilhéus, frequência 1201, e efetue a solicitação. Serviço a dar terminada. Circulou na PUC, passa pelo 1200 metros. 348, contato radar, toda via, saiu da PUCA para o nível 350, vigilante. Via PUCA 350, 648. Aeronave chamou o solo? 08. 1998, corrija. 648. Solicita táxi A, cópia. O senhor ficou no 45, confirme. Mas confirme a posição que o senhor se encontra no momento. Chame a 140, passa nível 160, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Chama Recife em 12685, alterna 12545, ou 6140. Estou aí. Em coordenação com a Infraero, parque N45, o... Equipeado. Autorizado, coordenado com o solo, para contato no 0954. Já consegui para o baixo 4? E agora em 1895, a mesma te levará até o Pátio 4. Confirma o matrícula da aeronave? Senhora, você acertou o localizador? Remativo, vai estabilizando. Nossos agradecimentos, chame a torre 1895. 18, 95, 95, agradecemos. Delta, ele falou, meu. Chame no papá para ingresso na pista. Um 3198 na escuta? Na sua escuta, passando aqui o Indecer. 3198, sou autorizado. 0, vento deu 40 graus, 99. Autorizado, pouso na 10-3198. Gol 1864, eu preciso de uma velocidade agora de 220 nós, missão militar em Salvador. O CP3 da Força Aérea efetua na espera, não interfere com a aproximação. 73198. vai continuar no 45 ou prosseguir o 44? Informe Delta Romeo. Informe Delta Romeo, vai continuar no 45 ou prossegue para o 44? Romeu, na escuta? Romeu, acho que abraço, frequência livre. Tudo bem, fala Romeu, na escuta? Então o senhor vai manter no 45 e vai cancelar as suas valas do 44. Salvador Campinas, 320 autorizado. Em aeroporto no zero, segue a rota, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, 5173 o transponder. Tem ativo, autorizou Campinas 320, rota no ponto de voo, uniforme Zulu 10, somente curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, saída 1208 controle, 5173 o transponder. Correto, senhor, para suspeito e acionamento. Vai chamar. Fala pro 094-1183 da Bordo, 3 horas, autonomia alterna, São Gonçalo, Amarante, Serra da Serra. 094, segue via Indy Alfa, no ponto de espera da 10, no Rei 1, 1895, QNH 10, no 8, bom voo. Indy Alfa, na espera da 10, 1895, QNH 2, obrigado. Alô, Bacate, na 3198, boa informação, voo para a atualização, né, Leão? Na 3198, segue via Alfa, chinês da Juliette. Alfa. Controle Salvador, bom dia, CNN 6200, informação, voo. O senhor 6200, controle Salvador, ajuste agora no 08, desça para 4000 pés e voe direto Duna para o ILS. 4000 pés, Duna, ILS. Vamos cancelar as instruções anteriores. O senhor vai reassumir no rumo de Duna 2000 pés para aproximação ILS autorizado, aguardando transferência de comunicações. Ok, reassumindo pro Duna, aguardando transferência de comunicação, autorizado iniciar o prosseguimento, voo 1864. Positivo. Gente, decolar da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, 1208 controle, 5075 transponder. Nova Leão, nível 340, pela Web 87, decolar 10 nada El, após Boa Leda em Rumi. 208 é o controle, 5075 no transporte, 31 Nova Leão. 5075, chega para o cruzamento. Camarã, 31 Nova Leão. 3198, Juliette, 07 portão. 07, obrigado. Que batido, é mais imediato, 094. 094, atualizado da linha de decolagem imediato, venta no 20 graus, no 09. Já linda, pode me adiantar o 1094, não, 10. 4, informe que após a decolagem deverá chamar o controle em 119.8. 19.8. Oceano 6200, velocidade 250 nós para a coordenação de tráfego. 6200. Marinha 7106, Salvador para Porto Seguro, 060 nível, via Golf 677, levando a pistão no zero, primeira curva à direita, saída Coral, 1208, controle, acione no transponder 0264. Correto, chame para acionamento no pátio militar. Senhor, no pátio militar, chame para o táxi. Controle, Salvador, Gol 094, bom dia, boa tarde. Para o controle. É o Gol 094. Faça radar na decolagem, suba via para o nível 3. 70, Gol 1094. Subida via Momo para o 370, 1094. Quer falar aproximação, cheque pré-pouso, chame a torre, 11895, nossos agradecimentos. Obrigado a vocês aí, um bom dia. Chegando no pátio 3, chama o pitaco, está passando o meu Golf Vito. Salvador, bom dia, com 1864 ILS, pistão no zero, visão. 1864, bom dia, livre pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 109. Livre pouso com 1864. Via NG Alpha, pode esperar dar 1-0, torre 1, 1895, QNH 1-0-9. Tá 3-1-1, porém equipe de solo, que após o Papa Alpha, Tango 4, passar retaguarda, tá autorizado o pushback do botão 5, chame pro DAX. Gente, após o cara já vai iniciar 3-1-1. Puxa, eu não fizeram bem, você precisa. Olimpo 02, informa o tráfego curtíssimo ao final da pista 1-0. Informe quando já estiver pronto para a passagem embaixo. Tá pronto para passar o passagem de Figueiredo, 02. Cliente, se posicione para a passagem embaixo aguardando a autorização. Já está visual com o tráfego na final da 1-0? Está visual com o tráfego, está se posicionando para a passagem próxima à passagem de Figueiredo, Olimpo 02. Cliente, Olimpo. 02, só reforçando, evite o seu voo do terminal de passageiros e, se possível, passe à esquerda da torre. A passagem da torre vai estar o voo do terminal de passageiros do 02. Tá certo, Olimpo. Obrigado, Olimpo. Obrigado, Olimpo 02, autorizado, passagem embaixo, Olimpo 02. Autorizado, passagem do Cima Aéreo, Olimpo 02. O meu Golf Vito mantém o ponto de espera. 1864, solo azul no meia, direito no 211. 1211, bom dia. Autorizado cruzamento pistão no 7, Quebec Mike Lima, na Lima, chame só 1211. Zona 6200, voa sobre água, desça sem restrições para 2000. Sobre água, sem restrições para 2000, 6200, hoje. Galera 625, bom dia, gente da Burra. Tirando 256 ao controle, meu cordial, passa nível 200, ajuste no 018, desça para 5.000 pés, voe direto do ANA para o ILS. 5.028, voando direto do ANA, via 25. Do Oliver, o eixo da pista no 10. Tá, curvando a direita do farol de Tapuã, vai reportar quando livrar o eixo da ANA 01 de pista da ILS. Vitor, a partir da Charlie, ali mantém pista no zero. O meu Golf Vitor, ao alinhar pista no zero, livre decolagem, vento no 40 graus, 8 nós. Olimpo 02 e forma iniciada espera em Itapuã. Vou parar, espera em Itapuã. Olimpo já está autorizado cruzamento final da 35. Obrigado, cruzamento da final da 35, Olimpo 02. Romeu Serra, não vem me evito, confio o passe, se encontra. Conquista, 300, nível autorizado, via rota do plano, decola 17, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefro, 1201, controle, 5107, o transponder. 107. Correto, confio o seu. Gente, acionamento, táxi veicular, chame a torre em 118 decimal 95. Com meu Golf Vitor, decola os 20, chame o controle 119 decimal 8. 19,8, meu Golf Vitor. Represo 91, segue táxi via IG Alfa, ponte esperada 10, torre em 1895, QNH 1018. Já estão voando agora de um follow me da Infraero devido a obras aí na retaguarda do pátio. Ele já coordenou agora instante. Subida Momo, cancelada as restrições. Está autorizada a sessão 100 sem restrições, será a mão, meu Golfista. Segue o fome da Infraero até o Pass 3. Vai seguir o localizador até o Pass 3, ok? Rafael, segue o localizador até livrar essa parte de obras. Sim. Fecha. Maria 7106, autorizado o táxi até o hotel. Na hotel, eu chamo novamente. Senhora 6255, desça para 2000 pés, voa sobre a água e descida sem restrição. 2000, 6255. Uma dois de novo, não lembro aquele voo. Salvador, está 3-1, avião no ponte para 9-0, pronto. Está 3-1, 9-1, seguinte autorizado a linha de decolar pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 9-9. Além da qual 1-0, está 3-1, 9-1. Se o vento informa algum ideal para Irecê? Então 3091, informe que após a decolagem, a frequência do controle sempre 19.8. 19.8 após a decolagem, 3091. 7 graus, ao meu Deus. 4-3, solicitou para a Flamengo, uma centena da ponta da costa, de Olhar e São Paulo. Já estamos no voo, confirma o horário do voo? Tá, 1-3, 1-0, já. Só a gente direção 1. Tá, aguardando pra copa, no 4-3, olhando comigo. Estabilizou a localizadora, senhor 6200. Ciente, completa a aproximação, chega 3, chama a torre, 1-1-8-9-5, senhor 6200. 2-1-9-5, uma boa tarde. Boa. Gente, confirme o nível. 4082 é o controle, voe direto Duna, desça para 4000, ajuste ao 018 para aproximação em LS. Duna 4018, azul 4018. Informada anteriormente. Sim, repouso, cabeceira 10, chanel 6200. Então 3191, decola os 25, controle no 119.8. 19.8, grato, boa e um bom serviço. Afirmativo. Tomando marinha, está saindo colada da principal. Sim, aguarde, mantenha a posição. Zono 91, contato radar, suba a via saída da EL para o nível 340, vigilante. 340 pode voar direto, Leda. Prezado, Leda. Mano, Leda 3, zona 91, abraço. Controle Salvador, Papagão, meu amigo, se modificar a presença, qualifica 1-0-5 no final. O meu Rosito, plano FR cancelado às 2-6, submantenha 1-0-5. Submantenha 1-0-5, o meu Rosito, Mariposo, 1-4-2-5, o meu Rosito. 1-4-2-5, copiado, o meu Rosito. 4 a bordo, chame para acionamento do Pátio Militar, o Exército 1005. Agora aqui, o alinhamento aqui da pista foi que eu estava na porta. Ah, feito. Aqui o Zulu já avisou algo com o balizador? Contato com a mesma, porque aqui não foi o nosso sistema, agora instante o 10-1. vai que eu confirmou. Estou a salvar agora. Gente? Zulu para Eliel, aguarde 4105 nível. Livre a senhora chama para o táxi, serra novembro, evita. Xané 6200, solo ao 28, libera a direita, solo no 21, decimal 1. Solo 21, Xané 6200. Leonardo, o senhor tem contato visual com a mesma, vai chamar a torre agora 11895, solicitar instruções para a pouso. Até a próxima oportunidade. Salve Salvador, boa tarde, o Xené 6200 livrou. O Xené 6200, segue via Alfa, Ximense da Juliette. Alfa, Ximense da Juliette, 6200. Matou o Lima, que usou no copia aí, Léo? Eliel, 105 nível, via roda do plano, via roda 17, primeira curva à direita, corredor axé, distrito mil pés, até liberação do controle. 1208 controle, 0260 transporte. 1162 controle, desça para 5 mil na chegada à Mari com 250 nós para coordenação de tráfego. Ajuste 1098. Quatro voados com 4 giros de autonomia. Pronto para acionamento? Chame no 4-3, chame para o táxi. Azul 4082, desça para 2000, está autorizado em LF. 2000, autorizado em LF. 4, 0, 2, 1. 5, 5 mil, 3, 100, tráfego, galeão. Paciente da Golfo. 1, 5, 5 mil pro Galeão, aguarde cópia. A dúvida prevista com o tempo de senha? Gael. Gael, grave. A 7106, decolado ao 30, para informação, temos um P3 da Força Aérea efetuando espera 1 mil pés à direita, no farol de Tapuã. Da presente, chame o controle 119.8. Sente, da presente, 120.8, o controle da presente do tráfego. 119.8. 119.8. Força Juliette Serra, Tapuã. Tá bom, não tem sinal de Tapuã. Hotel Juliette Serra, agiliza o cruzamento da final da 10, reporte de base para a final da 17. Agilizando o cruzamento final da 10, estão maravilhando base da 17 pela direita. Juliette, eu chamo 6200. Chamei 6200, Juliette para o portão 09, 6200. Juliette, portão 09, 6200. Cheque o trem, chame a torre, 1895. 2, 6, 5, 6, 5, 5. Salvador, Bahia, Xané 6, 2, 5, informação de tráfego, nesse momento cruza o helicóptero sentido Cabeceirão no 7, e à direita temos um P3 da Força Aérea efetuando espera a 1 mil pés. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Continua. Corrijo, o eixo livre. Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Upper November 857, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, 5123 no transponder. 2010 pela Upper November 857, da El, Leda, Irumi. 1208, 123 no transponder, igual 9.5. Traiado sempre a pushback e acionamento. Achar o acionamento, igual 9.5. Sabatão, Juliette, Tanguru, Petrolina no Parte 3, copia? Salvador para Petrolina, uma centena, via rota, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após seguir conforme a rota direta. 1208, controle 02 53 no transponder. Estamos aguardando confirmação com o centro do transponder com ela. Ok, entendi, autorizado uma centena, se abraço para a família, decola no zero, esquerda na MOMO, o transponder 0253. Aguarde para acionamento, tá? No pastoreio de São Júlio. Prestiga, exército 1005. Confirme. Exército brasileiro no 006 para Porto Seguro, Aguarde de Copa. Brasileiro 005, autorizado táxi até o hotel, chame no hotel. Ponto 201, na posição 08, com essa equipe de solo, chame pro táxi. 28. Carro 9627, mantém o ponto de espera. O solo? Azul 4201 no posicionamento, o gate 8. Eu sei que equipe de solo, chame pro táxi, 4201. Tomara. Salvador 3895 Tam para a Copa. Confirme? 3895 da Tam para a Copa. Aguarde cobra, 3895. Solo Salvador, azul 9300, na faixa 3, na faixa 1, é o 30, deixa eu ver que é o 300 no faixa 3. Está autorizado, puxa, chame pro táxi. Chama na táxi. Olimpo 02, na escuta? Na escuta, para o Olimpo 02. Como o tráfego agora, 10 milhas da cabeceira 10, aproximadamente 2 minutos para pouso. Ciente, Olimpo 02. 5, táxi de Alfa, Chinete, da Juliette. Alfa, Juliette, mantém na Juliette. 4 milhas para o externo em aproximação, cheque o trem, chame a torre 11895, câmbio. 1895, obrigado, vocês vão pra lá. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4082, final de 8 milhas de zona. Azul 4082, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 9 nós. Beleza, pouso 10, azul 4082. Para mim o nível solicitado? 1000 pés AGL. 1000 pés AGL? Confirma. Deixa eu aguardar. Copa. Vendeu Vitor, alinha e mantém pista 17. Já estamos no na escuta? Brasileiro no 006, Porto Seguro, Copinha. Exército Brasileiro no 006, Copinha. Brasileiro do 006, na escuta? Brasileiro 255, mantém antes da Juliette, aguarde para ingresso. Vai manter ele agora antes da Juliette. Salvador, serviço radar terminado. Para o serviço de informação de voo e alerta, chama o centro em 12685, alterna 12545. Acessou 4201, 96 a bordo, 4 horas e 30 autonomia, alterna Ribeirão Preto. Azul 4201, segue táxi, via Engine Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1018, bom voo. 0 vai chamar sua vez primeiro. O Juliette está usando na escuta? Exército Brasileiro do 006 na escuta? 06 na escuta. Não tenha mil pés para Porto Seguro? Afirmo. Falando Porto Seguro, mil pés, decolada 10, primeira curva à direita, corredor axé. Restrito mil pés, 1208 controle, 5071 no transponder. Localizada para Porto Seguro, a gente vai ver 1006, decolada de curva de saída e está confirmando o valor pode ser posto no contrário. 0275, 0275, Exército Brasileiro no 006. Exército Brasileiro chegou para o táxi do Baixo Militar. Pené 6255, após a passagem da aeronave da Azul, Juliette, portão 08. Após Azul, Juliette, 08. Para o táxi, seu Azul 9300, pelo menos 74, no meio de 3 horas e 20, até o Salvador. Azul 9300, prossegue táxi, chame Marcelo do Pátio 3 para ingresso no pátio principal. Chamará para ingresso no pátio principal, do Azul 9300. Terra, o Gabriel mantém a posição. O Juliette está usando na escuta. Solo, bom dia, Azul 4082, Leirão, posso estar. Azul 4082, segue via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, deixa. Então, 3895, copia Guarulhos. Diga. Salvador Guarulhos, 340 atualizado, via o Pesulo 10, segue conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, acione 5122 no transponder. Estimativo, Guarulhos no 34 da 10, da El Leda Motiva, direita Foda, Pesulo 10, Piraí, direto Bádia, Pesulo 44, Pacote. 208 e 5122. Correto, Rio Francisco de Mega, acionamento. Obrigado. Acionamento, pátio 3, Juliette Angelou. Juliette Angelou, acione no pátio 3, chame pro táxi, modifique o transponder para 5126. 5126. Solo Salvador, Azul 9300, para ingresso no pátio 1. Autorizado, segue via Engie Alfa no ponto de esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 1008. Segue pátio 1 para a Índia, Torre 1895, por favor. Só para a passagem de Chile. Oi. Fala, tá 3745, com informação Golf, autorização São Paulo. 3745 para São Paulo, aguarde 4.